Para nós, o valor da vida é correr atrás, é sonhar mais. Cada dia que passa, bro, e fase terminal, traz a mensagem das comunidades. Sempre sonhamos mudar realidade, sofrimento jamais, é só paz. Neste mundo que vivemos só existe ilusão. Por isso eu te digo, se ligue meu irmão. Amor, amizade e a paixão, sonhos que se vão e deixam para trás tamanha recordação. Sempre que acordo, mais uma noite se passou. Todos nossos sonhos se perderam pelo amor. Tenho fé em Deus que tudo vai mudar. Basta ter talento, lutar e confiar. Sei que não é fácil viver assim. Criminalidade, violência neste mundo, enfim. Te mostro a vida de verdade. Seja bem-vindo à minha realidade. Sei que quando eu passo, me olha diferente. E a gente luta pra manter a nossa crença. O homem branco traz doença, dizimou nosso povo, causou nossa miséria. Agora me olha com nojo. Sou um índio sim, vou até falar de novo. Guarani, Kaiowá, é meu orgulho do meu povo. Esse povo que é guerreiro, é batalhador. O povo que resiste com força e com amor. Amor pela terra querida, amor pros seus filhos e filhas. Filhos e filhas marcados pela vida. Mais de 500 anos, uma ferida que não cicatriza. Vive em mim a esperança de uma nova vida. Vive em mim também por ti, irmão índio que ainda acredita também por ti. Vive em mim a esperança de uma nova vida. Vive em mim também por ti, irmão índio que ainda acredita também por ti. Sei que não é fácil levar a vida desse jeito. Fazer o quê? Me rendo ou luto contra o preconceito? Sou índio sim, pobre, mas não burro. Como pensa esse sujeito daquele jeito? Continua minha sina, sabendo muito bem quem gerou minha ruína. 510 anos de abandono, confinados em reservas que mal cabem nossos sonhos. Pra nós o kit índio é o papel e a caneta. Rimando na batida eu vou levando a minha letra. E não aquele kit que você pensa babaca. Rindo com os amigos, uma corda e uma baga. Vai achando graça, mas o papo aqui é sério. Você e sua cachaça mandou muitos pro cemitério. Terra sagrada, pra nós é ter corra. Fazendeiro, ocupa, não tenho medo de falar. De lá pra cá, guerras, conflito, chegou a hora de lutar. Pelo direito dos índios, ainda assim sou perseguido. Discão 90, discão, discão. Vive em mim a esperança de uma nova vida. Vive em mim também por ti, irmão índio que ainda acredita também por ti. Vive em mim a esperança de uma nova vida. Vive em mim também por ti, irmão índio que ainda acredita também por pés descalços, sem camisa, só o apino. Shortinho rasgado, de porta em porta, campainha toca. Madame ignora, finge não ver o índiozinho indo embora. Com a família na carroça, vindo da roça, oferece muito pouco sem apoio. Plantam o que dá, colhe o que resta. Levam pra trocar por um pouco de grana. Milho, mandioca na oca, reza porque tanta miséria. Ao lado da cidade, reserva, favela, sequela que fica. Desnutrição infantil, índio suicida. E os que ficam procuram uma saída. Poucas alternativas, sendo alvo do desprezo da sociedade. Não índia invisíveis perambulam pelas ruas da cidade, sentindo o preconceito e a maldade na carne, proibidos de entrar no hotel, no restaurante, o mesmo que exibe quadro de índia aos visitantes. Ação repugnante, elite ignorante, se esquece que também são seres humanos, mas parecem monstros, tomados pelo dinheiro, pelo poder. Acham lindo o índio nos quadros, nas paredes, artefatos, diversos artesanatos. Mas de fato tá enganando quem? Olha a criança com desdém, quando vem diz que não tem, trata como se não fosse ninguém. Depois da oração todos dizem amém. Vive em mim a esperança de uma nova vida, vive em mim também por ti. Irmão índio que ainda acredita, também por ti. Vive em mim a esperança de uma nova vida, vive em mim também por ti. Irmão índio que ainda acredita, também por ti.